acertar. Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Muitas dessas mãos não vão se levantar mais a partir de hoje. Jesus vai batizar vidas com o Espírito Santo. E não é preciso você esperar o final desse culto para a oração final para receber o batismo. Você pode receber agora, durante a pregação da palavra de Deus. Abra o seu coração e permita que a glória do Senhor enche a sua vida nesta hora. Porque o Espírito do Senhor está conosco nesta manhã. Aleluia. Deus colocou no meu coração uma mensagem nesta manhã. Eu pensei em entregar essa mensagem na noite de sexta-feira. Pensei em entregar na noite de ontem, porém a noite de ontem era um trabalho evangelístico. E esta é uma mensagem que Deus me disse, Deus falou comigo, pedindo que eu entregasse esta mensagem a esta igreja, e relutei em deixar para outro dia, pensei em entregar em outra hora, pensei em fazer uma outra vez, porque não é vaidade, mas há dentro de cada pregador uma lista, uma coletânea muito grande de sermões que ele poderia entregar. Eu poderia escolher muitos sermões, talvez, que poderiam encher os ouvidos dos irmãos. Mas eu não estou preocupado em encher os ouvidos dos irmãos. Eu estou preocupado em encher o seu coração da bênção e do poder de Deus na sua vida. E o Espírito de Deus, aí eu relutei para entregar uma outra mensagem. Fiz isso na sexta-feira. Eu relutei em entregar a mensagem ontem pela manhã, ontem pela noite. Mas não posso fugir nesta manhã. Tenho que entregar esta mensagem que Deus está falando no meu coração para que eu entregue a esta igreja desde o começo. Desde que saí de Curitiba, o Senhor está falando comigo, entrega esta palavra. E se Deus está me pedindo que eu entregue esta palavra nesta manhã, é porque alguma pessoa necessita dela hoje. Apenas como contato nosso, abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Foram estas palavras que Deus colocou no meu coração. Prepara-te, ó povo santo, para encontrar com o teu Deus. Pastor Takayama, Israel, essa referência não se refere a nós, refere-se ao Israel que estava saindo para a peregrinação, para uma nova terra. Não, senhores. O Israel de novo, da nova dispensação, significa o povo de Deus. E o povo de Deus que está caminhando para o encontro com Deus somos nós, em direção à eternidade. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Mas que coisa, será que esse pregador não sabe pregar outra coisa? Cada pregador que vem aqui, um fala sobre a vinda do Senhor. Dois, cada três pregadores que vem aqui, quatro fala sobre a volta de Jesus. Cada cântico que existe no coral, pelo menos dois hinos fala sobre a vinda do Senhor. De repente, agora os cantores estão cantando, parece que é moda cantar sobre quando voltar, e o rei está voltando, Jesus breve voltará, o fim do tempo está próximo, a volta, a volta, a volta, a volta, a volta do Senhor. Esses cantores não têm mais criatividade. Não tem outro assunto para cantar. Esses pregadores não têm mais inspiração, só pregam sobre a volta, volta, volta, volta, volta do Senhor. A gente pega a revista da escola dominical, pastor, e só tem assuntos em cada semestre, pelo menos uma semana, fala sobre a vinda, a volta, o arrebatamento, o milênio, a volta do Senhor, a volta, a volta, a volta, a volta, a volta do Senhor. Os nossos comentaristas não têm mais criatividade. A mocidade realiza congressos de juventude e os temas sempre são a volta do Senhor, é já a última hora, o rei está voltando, vindo. Temas que só falam sobre a volta, volta, volta, volta, volta do Senhor. Essa mocidade não tem mais nem imaginação para criar novos temas. Não é possível. De repente Deus levanta um profeta e alguém começa a bater a campainha porque, isso é profecia falsa. Esses profetas só se levantam para dizer que eis que a minha vinda está próxima, volta, volta, volta, volta, volta do Senhor. Será que não há mais criatividade para os pregadores, para os profetas, para os cantores, para os comentaristas, para os corais, para a banda, para os aqueles que se inspiram na poesia? Meu amigo, meu irmão, não é coincidência que as irmãs do círculo de oração tomem esses temas, a mocidade tome esses temas, os cantores cantem esses temas, os pregadores falem sobre esse tema, os comentaristas da revista da Escola Dominical falem sobre isso, porque até no mundo o povo está preocupado sobre os terremotos que estão acontecendo, que estão antevendo a volta do Senhor. Não é coincidência, é Deus que está falando com a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A mensagem que Deus colocou no meu coração é Deus que está falando comigo e com esta igreja. Longe está em mim em vir exortá-los, absolutamente não. Eu não vim aqui, meus amados irmãos, com uma outra missão, a não ser o meu compromisso com Deus. E se Deus colocou esta mensagem, minha alma, eu vou entregá-la a esta igreja, ainda que seja esta última mensagem que venho entregá-la. Deus está falando com cada um de nós. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Aleluia! Aleluia! Há duas verdades nesse versículo. Uma é o preparo, a outra é o encontro. Vou falar sobre essas duas verdades, o preparo e vou falar sobre o encontro. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Estamos a um minuto no relógio de Deus, na 1/10 hora, e não tenham dúvidas disso. Dentro em breve, eu creio que faço parte da geração dos últimos pregadores, da geração do arrebatamento. E esta igreja está vivendo o momento do arrebatamento. Não tenham dúvidas que muitos e muitos e muitos dos que estão aqui não verão a morte, mas verão o céu se abrir e ao encontro do Senhor nos ares. Xarabacandalabati. Preparado nos céus, eu creio que dentro de algum tempo as trombetas, o alarido das trombetas soarão e nós subiremos ao encontro do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Characalabaxandalaia. Multiplicação da ciência, multiplicação da iniquidade, restauração de Israel. A figueira que haveria de brotar já não brotou, já é uma árvore frondosa fazendo sombra aos seus países vizinhos. Estamos vendo terremotos, um dos mais eloquentes pregações da volta do Senhor é a terra, as pedras que estão clamando sobre a volta do Senhor. Os terremotos que estão acontecendo no Chile, na China, no México, são os terremotos mais fortes que a humanidade já conheceu nesses últimos séculos. Nos últimos dias haveriam terremotos, haveria fome, haveria peste. A peste, a AIDS que está surgindo e outras pestes que estão surgindo. A medicina está preocupada que não consegue descobrir a cura. Sabemos que é a volta do Senhor. Aleluia! Estamos na era da informática, dos computadores, estamos no crescimento, naves espaciais se dirigindo à Lua e outros lugares. Nos Estados Unidos já estão vendendo passagem para quem quiser fazer parte da primeira caravana, o ônibus espacial que irá viajar até a Lua, e os mais passados, os ricos, já estão comprando, reservando seus lugares. Meus amigos, o crente não precisa gastar milhares de dólares para ir até a Lua, ele vai muito mais além pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. Mas isso é sinal da volta do Senhor. Mas veja os sinais dos céus na terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Se você não quer acreditar somente nesses sinais, acredite neste outro que eu vou contar. Eu estive pregando na igreja de Bangu. Bangu é um bairro muito populoso no Rio de Janeiro. E naquele bairro, um irmão me trouxe a notícia depois de ter estado lá um tempo. Ele disse: pastor Takayama, ouça o que aconteceu numa congregação do bairro, uma das congregações do campo de Bangu, do pastor Adi. O culto era uma congregação pequena, não a igreja sede de Bangu, mas alguma congregação daquele campo. Estava tendo um culto e durante o transcorrer do culto estava uma bênção. E no meio do culto a irmã se levantou e disse: pastor, apresenta meu filho para Jesus, pastor, eu quero apresentar agora. Mas tocou sua cabeça e escuta, irmã, espera até o final do culto, porque costumeiramente nós fazemos isso no final do culto, vamos orar por ele. Não, pastor, eu quero que o senhor apresente ele agora diante da igreja, porque eu estou sentindo no meu coração de entregar meu filho para Jesus, para quando ele crescer, se tornar também um pastor. Me ora por ele agora, pastor. O pastor ficou comovido, disse: olha aqui essa irmã, que maravilha, vamos fazer isso por ela. Ela está querendo entregar o seu filho nas mãos de Deus, para que quando ele crescer venha também se tornar um obreiro, um pastor. Vamos orar. A igreja se alegrou diante do propósito daquela irmã, e o pastor então apanhou a criança para orar, uma criança de poucos meses de idade. E o pastor então, quando ia orar diante do microfone, a igreja de pé, vamos então orar por essa criança. Veja que propósito maravilhoso desta mãe, queridos irmãos, que está colocando o seu filhinho para quando orar, para que ele seja abençoado e quando crescer se torne um pastor, um obreiro. E então o pastor já estava pronto para orar, mas escute o que aconteceu. E por uma razão ou outra o microfone abaixou e veio bem à boca da criança, uma criança recém-nascida, que criança recém de poucos meses não fala, os irmãos sabem disso, talvez tivesse seus 9, 1 ano de idade, entre um ano a um ano e meio, não mais do que isso. E quando o pastor colocou a criança ali para apresentar, aquela criança começou a gritar, e entre gritos e gemidos, de repente, aquela criança começou a balbuciar algumas palavras, coisa normal porque uma criança não fala. E naquela hora, quando o pastor estava com a criança no colo, aquela criança começou a dizer: pensas tu, meu servo, que haverá tempo desta criança crescer? Eis que a minha vinda está próxima. Xarabacanda labaxaia. Deus está falando com a sua igreja nos últimos dias. Aos incrédulos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você não quer acreditar nesses sinais espantosos que Deus prometeu que aconteceriam nos últimos dias, e não quer acreditar nos pregadores como vozes que clamam num deserto seco e árido, em pessoas incrédulas até dentro de muitas igrejas por aí, creia no que os cientistas estão falando. Os cientistas estão dizendo, no tempo que estudava na faculdade lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um dia o professor catedrático de ecologia levantou e disse: olha, vocês estão ouvindo meus colegas de trabalho dizerem que esse mundo tem 30 anos de sobrevivência, eu não dou 15 anos para ele. Os alunos perguntaram: por que você não dá 15 anos? Ele disse: por causa dos problemas da explosão nuclear, do lixo atômico, da radiação, por causa do problema da poluição nuclear que essa terra vai começar a enfrentar, a poluição das fábricas, a poluição dos adubos, dos inseticidas, dos herbicidas, da química que vai da lavoura para poder produzir, vai para os rios, mata os peixes, a terra está se contaminando, perto das grandes cidades, os rios já não se pode mais beber água, mas isso não é nada em comparação quando os homens tiverem que usar energia nuclear, quando os recursos hidroelétricos e outros recursos de energia, como o petróleo, que vai acabar dentro de 10 anos, dentro de 15 anos não haverá mais petróleo no mundo, meus irmãos, então não será possível mais haver veículos movidos a gasolina nem a óleo diesel. Os cientistas sabem perfeitamente que as reservas petrolíferas do mundo estão se escasseando. O Brasil está num ânimo tremendo para tentar conseguir, mas são poucos os recursos que eles conseguirão dentro desses próximos anos. Apenas tem explorações para 10 anos somente e não há mais recursos de energia química, que no caso é o petróleo, e eles então terão que fazer o único recurso de uma única energia que ao mundo sobrará, é o uso da energia nuclear. Até o Brasil já está fazendo parte desse clube fechado dos países produtores de energia nuclear, e eles não sabem mais o que fazer, porque a energia nuclear provoca a chamada poluição nuclear, pior do que a poluição das fábricas e do escapamento dos carros, é a poluição nuclear, porque a poluição nuclear é radioativa e mata as pessoas. E ele disse então, numa profecia humana, mas real, ele disse, olha, eu não dou mais do que 15 anos para esse mundo. Os homens do mundo estão falando isso sobre essas situações todas. Se você não quer acreditar no que o pregador está pregando, acredite no que os cientistas, os ecólogos e os estadistas, os analistas estão dizendo, que esse mundo está um fio para ser destruído. As grandes potências hoje estão numa guerra tremenda, numa guerra fria tremenda. Eles sabem, entre Estados Unidos e Rússia e a Europa, existem hoje armamentos para destruir o planeta Terra por 100 vezes. Vai ser uma guerra de botões, onde não haverá vencedores. Aperta um botão aqui, aperta um botão lá, porque os cadáveres dos computadores automaticamente acusam dos dois lados, e será uma chuva de mísseis, inclusive dirigida para o Brasil, e será a destruição do mundo. Queira você aceitar ou não, vai acontecer. Basta um louco assumir o poder, como o tal do Idi Amin, ou então do Gaddafi, ou então do Somoza, eles apertarão seus botões e será a destruição do planeta Terra, meus amados irmãos. Se vocês não querem aceitar o que nós estamos dizendo aqui nos públicos, aceite o que os cientistas estão dizendo. Mas graças a Deus que os irmãos não precisam aceitar os cientistas. Os irmãos aceitam a palavra de Deus, o fim dos tempos está próximo. Agora, muita gente, eu creio que grande parte dos irmãos não precisariam ouvir isso, mas é possível que haja pessoas que estão aqui e que não estão preparados para subir ao encontro do Senhor. E é para esses que Deus me pediu que eu falasse aqui nesta manhã. Não tome isso como uma exortação humana. Eu não tenho compromisso com homens. O meu compromisso é com Deus, e Deus vai exigir de mim. Eu vou falar aquilo que Deus propôs no meu coração nesta manhã falar. Como está a tua vida diante de Deus, meu irmão? Como está a tua vida diante de Deus, minha irmã? Como está a nossa vida diante do Senhor? Eu me coloco junto com os irmãos. Como estamos diante de Deus? Xarabalabaxandalaia. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Eu estou falando isso porque Deus falou diretamente comigo. No ano de 1977, eu estava de malas prontas para me mudar a um outro país chamado Estados Unidos. Recebi um convite para trabalhar na nossa casa publicadora na América do Norte. Lá tem uma casa publicadora das Assembleias de Deus Americanas que está produzindo os livros. A editora Vida é parte da casa publicadora americana. Então, os irmãos devem ter visto muitos livros da editora Vida agora. Grande parte desses livros, das revisões, foram feitas por mim. E Eles haviam me convidado para fazer revisões de livros em português ali, porque naquela época, em 67, eles estavam expandindo. Até aquela época, a Editora Vida produzia livros apenas em inglês e em espanhol. Então, eles queriam ampliar para o português, para o francês, para o alemão, e para de cada país, quando eles iriam ampliar as suas literaturas, eles então estavam convidando pessoas, para pastores, para trabalhar como revisores, não tradutores, porque tradutores eles têm, mas o tradutor, muitas vezes, por não ser um pentecostal, muitas vezes nem ser um crente, porque é obrigatório, em termos editoriais, ter os tradutores oficiais. Então eles precisavam de pastores para verificar se o que o tradutor havia escrito estava coerente com a linguagem evangélica. Então nosso trabalho era de revisar esses livros. E lá fui eu convidado para trabalhar naquele país, ali em Miami. Já estava alguns meses trabalhando ali, todo alegre. Eu fiquei muito alegre porque estava unindo útil ao agradável. Útil porque estava trabalhando na obra do Senhor, e agradável porque a remuneração era em dólares. Hoje estava fazendo os cálculos, se hoje estivesse trabalhando lá desde 77, hoje estaria com um salário, naquela época, em dólares, estaria mais de 2 mil dólares por mês. Se fosse em termos definitivos, o salário meu seria mais de 20 milhões de cruzeiros, meus amados irmãos. Sem contar com as horas extras. Teria um salário para ninguém colocar defeito, qualquer executivo não estaria ganhando um salário como esse. Eu fiquei feliz da vida. 20 milhões de cruzeiros, pensei, vou passar o resto da minha vida aqui, sentado numa poltroninha, curtindo a minha vida e ganhando meus dólares num apartamento, numa casa com ar-condicionado, e realmente era todo o conforto americano que os irmãos conhecem. Abre um botão, a água é quente, abre outro, a água é fria, acende o fogão, não precisa nem riscar o fogão já acende com a chama junto, geladeira de 3 andares, eu estava todo feliz da vida, fazendo meus cálculos já para comprar um carrão daqueles americanos que os irmãos conhecem, quando o motor na frente está virando um quarteirão, a radeira traseira ainda nem virou o outro quarteirão, eu estava todo feliz da vida. Pensei, vou passar o resto da minha vida nesse país, trabalhando para Jesus, porque estava revisando livros. Mas naquela noite, quando eu pensei isso, eu disse, Senhor, portanto, no entanto, não se faça a minha vontade. Se é a tua vontade que eu permaneça nesse país trabalhando, claro que eu, meu coração, a minha carne quer. Porém, Senhor Deus, se não é a tua vontade, fala comigo hoje. E naquele dia, na madrugada do dia 12 para o dia 13 de novembro do ano de 1977, Deus pediu-me algo que eu vou contar aqui agora. Naquela madrugada eu fui tomado, eu fui dormir, e quando eu durmo cansado, não sou de acordar, meus irmãos, e tinha feito os trabalhos extras até as 10, 11 horas da noite no quarto onde eu estava morando, no kitnet. Estava já realizando os teus papelada para trazer a família em definitivo para lá. E fui dormir cansado, mas naquela madrugada aconteceu algo que eu não me esqueço até hoje, está vivo na minha mente e no meu coração. Eu fui dormir, e quando fui dormir, cansado, não sou de acordar de madrugada nem para orar, isso eu confesso aos irmãos. E naquela madrugada, de repente, eu fui tomado de um súbito espanto, porque o quarto onde estava começou a assim ser tomado de um clarão diferente. E então eu comecei a perceber que naquele quarto um ser celestial estava ali. Aí comecei a falar em línguas, porque há muito tempo estava pedindo uma visão como aquela. E nunca havia tido em todo o meu ministério uma visão daquela característica. E comecei a me alegrar, dizendo, eu creio que é o Senhor que está no meu quarto. E realmente, um ser celestial me apareceu no quarto. E naquela hora, aquele ser angelical, aquele ser celestial, se era o próprio Senhor, se era a manifestação dele, não sei, mas sabia que era um ser vindo dos céus. O meu coração não podia falar outra coisa, comecei a falar em mistério, em línguas estranhas, eu não sei se acordei a vizinhança que estava ali, mas comecei a clamar em línguas estranhas. Aquele ser angelical estava feliz da vida porque estava tendo uma visão, e aquele ser celestial disse, venha comigo, meu servo. E me levou numa velocidade muito grande. Eu comecei a falar em mistério, porque aquele ser me apanhou em seus braços e numa velocidade muito grande me levou para a porta lateral de uma igreja. É interessante que ele não me trouxe pela porta da frente, mas pela porta lateral. E comecei a olhar para a igreja. Na verdade, eu não olhei para o povo, olhei para o pregador que estava pregando, entregando a mensagem, suando o osso, procurando entregar a palavra. E eu disse, Senhor, o que é isso? Aí eu comecei a me alegrar vendo o pregador pregando a mensagem de Deus. Eu comecei a me alegrar, falar em mistérios, e estava feliz por ter aquela visão. Mas naquela hora, quando eu estava olhando para o pregador, a voz daquele ser celestial não era uma voz muito alegre. Era uma voz embargada, triste. E ele disse: meu servo, não olha para o pregador, olha para a minha igreja. E eu então desviei os olhos do pregador e comecei a olhar para a igreja. E pelas características da igreja, não era uma igreja ali na Norte América. As igrejas americanas são igrejas de baixa altitude, de tetos baixos, com infraestrutura em ar-condicionado, tapetes diferentes, muito bem, assim, em termos de edificações, muito bem construídos. E não era uma característica de uma igreja lá, mas pelo pregador e pelo povo, era uma igreja aqui no Brasil. E então aquele ser celestial pediu que eu olhasse para a igreja. Daquela porta lateral comecei a olhar para a igreja e disse: Senhor, o que é isso? Eu fui tomado de um súbito espanto tão grande, meus irmãos, porque naquela hora eu não pude entender de primeira mão o que estava acontecendo. Quando eu olhei para a igreja, eu disse: Senhor, esta não é a tua igreja? Porque estou vendo muitos deles com semblante de loucos. Enquanto o pregador está pregando, algumas crianças, até com semblante de louco, não prestam atenção na mensagem. Um olha para um lado, outro olha para o lado, outro. E eu podia ver no semblante de muitos deles um semblante de loucos. Eu disse: Senhor, esta não é a tua igreja. Não sei se os irmãos já puderam ir no hospital de louco, já viram louco sorrindo. O sorriso amarelo mais esquisito que pode haver. E muitos deles estavam com aquele sorriso de louco. Eu disse: Senhor, esta não é a tua igreja. Eu não estou entendendo mais essa visão. E então fui tomado de uma mistura de alegria por estar tendo uma visão, mas tristeza pelo tipo de visão que Deus estava me dando. Foi a primeira e única vez na minha vida que Deus me deu, nos meus 25 anos de ministério, uma visão nessa característica. Eu disse: Senhor, eu não estou entendendo esta visão. E aquele ser continuou dizendo: olha para a minha igreja. Mas, Senhor, esta não é a tua igreja, Senhor. Olha para ela, meu servo. E aí, quando eu comecei a olhar, eu comecei a perceber que conhecia já algumas pessoas. Disse: ó, Senhor, estou conhecendo aquela pessoa. É um cantor muito famoso lá de São Paulo. Eu conheço ele, Senhor. Ele disse: olha bem para ele. E comecei a observar que ele estava até fumando. Eu disse: Senhor, eu não estou entendendo mais nada. E ele começou a me dizer assim: assim estão alguns deles que cantam não para louvar o meu nome, mas canta pelos seus próprios interesses. Volta ao teu país e não tenha medo de falar, prega minha palavra para eles e conte a verdade, meu E de repente olhei para o outro lado e disse: Senhor, estou conhecendo aquela irmã, ela tem uma atividade na igreja, o que é isso? Olhe bem para ela, meu servo. Olhei e ela estava também em fracasso espiritual. Eu disse: Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Ele diz: volta e prega a minha palavra, porque muitos não estão preparados para a minha vinda. Entrega a minha palavra, porque a minha volta está próxima. E naquela hora, meus irmãos, como numa nuvem desaparecendo, eu acordei e pensei: foi um sonho, estava dormindo. Corri ao interruptor das luzes, não podia mais falar, saía apenas línguas estranhas dos meus lábios. E então dobrei ao pé da cama e comecei a orar. E para que Deus não permitisse que em mim tivesse dúvidas algumas, veja bem, para que não houvessem dúvidas que aquilo for uma visão, eu agora estava acordado, as luzes estavam acesas. Quando terminei de olhar para o relógio, faltavam entre 12 a 10 para as 3 horas da madrugada. Naquela hora, quando eu não podia falar diante do estado emocional em que me encontrava, aquela mesma voz voltou a falar comigo: volte ao teu país, meu servo, e diga para aqueles que estão desapercebidos, porque não estão quente nem frio, mas porque estão morno, ficarão do lado de fora. Eu não conheço os irmãos aqui da igreja, e nem me interessa conhecer o estado de cada um da igreja, mas se o Espírito de Deus pediu-me que entregasse essa entregação, esta palavra aqui nesta manhã, é porque talvez haja um ou outro irmão que está necessitando dessa palavra. Em nome de Jesus, por amor que tu tens por Jesus, olhos, meu amado irmão, mude de vida, porque o morno é aquele que parece com quente, o morno é aquele que parece que está quente, que dá até aleluia do quente, que até anda como quente, mas não está quente, está morno em Deus, você não vai subir. Em nome de Jesus, prepara a tua vida para encontrar com teu Deus. Vida para encontrar com o teu Deus. E nesta viagem, Deus pediu-me que entregasse esta pregação por todos os lugares onde eu fosse, e tenho feito isso. Mas queria relutar e não entregar esta igreja, mas o Espírito do Senhor pediu-me que entregasse aqui nesta manhã, e estou fazendo isso, meu amado irmão, minha irmã. Prepara a tua vida para encontrar com o teu Deus. Aleluia! Ouçam-me! Dois estarão trabalhando naquele dia numa moinha. A Bíblia diz que um será tomado e outro será deixado. Sabe o que significa em termos de proporções isso, meu irmão? De dois, um ser tomado e outro ser deixado. Significa que 50% estará preparado e 50% não. Eu não vou fazer disso uma doutrina, mas está na Bíblia. Eu não sei se você está preparado ou não. Nem me compete te julgar porque estarei indo embora amanhã. Mas o Espírito do Senhor não está olhando como eu olho nos teus olhos e no teu rosto. O Espírito de Deus está olhando para o seu coração agora, e Ele sabe o que está se passando na sua vida. Sabe o que significa moinha? Moinha é onde se esmiuça o trigo para fazer a farinha. A Bíblia diz: dois estarão na moinha trabalhando. Moinha significa onde se esmiuça o trigo para fazer a farinha. Farinha simboliza a palavra de Deus. Então, moinha significa a igreja, onde se mexe com o trigo. E dois estarão trabalhando nesta moinha. Um será tomado e outro será deixado. Você está trabalhando na igreja com alguma atividade, não está? Você talvez tenha até uma cooperação na igreja. Não conheço a sua vida, mas tem muita gente por aí que está fazendo da moinha o seu trabalho material. Conheço pregadores lá no sul, meus irmãos, que na verdade não estão pregando pela palavra de Deus. Existem igrejas por ali que, quando uma pessoa vai pedir orações, diz: olha, pastor, olha por mim. O homem com aquele ar de santarrão diz: o senhor quer uma oração de 30, de 50 ou de 100 mil cruzeiros? É esse o mundo que nós estamos enfrentando. Esses coitados não subirão aos céus, porque a Bíblia diz: eles estarão trabalhando na moinha, mas um será tomado e outro será deixado. Eu não sei porque você está trabalhando nessa moinha de Deus, que é a casa de Deus, meu irmão, minha irmã, jovem, líder, representante, diácono, presbítero, obreiro, missionário, evangelista, não conheço a sua vida, mas se você trabalha, trabalhe para o engrandecimento do reino, do reino, do reino, do reino, do reino de Deus. Não me compete julgar os méritos do seu trabalho, mas é entre você e Deus. Permita que o Espírito do Senhor fale em sua vida. A Bíblia diz que dois... Chega, pastor Tagama, a Bíblia não fala mais nada sobre isso. A Bíblia fala: dois estarão trabalhando no campo. Daqueles dois, um será tomado e outro será deixado. 50% dos que estavam trabalhando no campo serão tomados, e outros 50% serão deixados. Campo significa evangelismo. Há muita gente por aí que estão cantando apenas pelos seus interesses materiais. Dizem que estão evangelizando, mas não estão. Estão apenas trazendo lucros pessoais para si. Também não nos compete julgar, o julgamento é de Deus. Vamos permitir que a casa do Senhor cresça em alegria, em gozo. Mas se você está trabalhando não para o crescimento de Deus, mas apenas por sua vaidade, apenas para os seus próprios méritos, nesta manhã, faça um novo propósito de Deus. Prepara a sua vida para encontrar com o seu Deus. Chega, pastor Takaima, a Bíblia não fala mais nada. A Bíblia continua falando, dois estarão numa mesma cama. Um será tomado e outro será deixado. Oh, Deus, fica lá baixando a significa que dois estarão numa mesma família. Minha irmã, o teu esposo quer trabalhar e você não deixa por causa da tua vida, das tuas palavras duras e do teu ciúme. Ele poderá subir e você poderá ficar. Meu irmão, a sua esposa deseja vir para a igreja e tu tens sido o homem duro que não aceita a palavra, ela tem derramado lágrimas. Ela poderá subir e você poderá ficar. Oh, meu jovem, os teus pais têm chorado porque você não tem tomado uma nova decisão. Leva uma vida distanciada de Deus. Os teus pais poderão subir e você poderá ficar. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o teu momento, meus irmãos. mensagem nesta hora, porque o Espírito de Deus me pede isso. A mensagem eu vou continuar nesta noite, mas nesta manhã é hora de conserto com Deus. Prepara a tua vida para te encontrar com o teu Deus. Baracalabaxandarabacarabaxúria. Com Deus, não conheço a tua vida, meu irmão, e nem me tome isso como um julgamento da minha parte com o seu. Pelo contrário, como ministro do Senhor, eu te amo e quero vê-lo subindo comigo naquele dia quando encontrar com Deus. Mas antes, Deus quer um preparo, porque ninguém pode encontrar se não tiver um preparo, e o preparo é agora, agora, agora, agora com Deus. Se você deseja se preparar para encontrar com Deus, em nome de Jesus Cristo, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, reconcilie a sua vida com o Senhor, acerte o seu problema no seu lar, ame mais aos seus pais e às suas mães, acerta a tua vida com o Senhor, porque Deus pode enviar nesta manhã um verdadeiro Pentecoste na sua vida, queimando todo o pecado, toda incredulidade, toda murmuração, toda imundícia, toda falha, todo erro, todo ciúme, toda inveja, todo engano, toda maldade. Apaga essa frieza do teu coração e prepara a tua vida para encontrar com o teu Deus. Carabalabaxandarabalabaxaia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Checalabaxalabaxandaracalabaxeandaraia. Prepara a tua vida para encontrar com o teu Deus. Senhor, envolve com uma nuvem de poder, perdoando os pecados daqueles que se encontram em falhas contigo, purificando vidas agora. Perdoa, seu Deus, e cobre com o teu sangue. Caracalabarabaxandaraia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Carabaxandarabalabaxai, labaxai. agora, Senhor. Perdoa, Jesus, esta manhã, rica lavandeira. Oh Deus, converte corações endurecidos, quebranta almas empedrecidas, Senhor Deus, e enche do teu gozo, do teu poder, da tua graça, da tua alegria, da tua unção. Tira este orgulho, tira este mal, tira este pecado, tira esta vaidade. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, igreja, vamos orar em conjunto, em gozo, em poder. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Glorioso e eterno Deus, Senhor dos céus e da terra.